vezes sete igual a três semanas. Um lindo dia eu fiquei sem ela. Deixou nos olhos óculos escuros. A cuca já perdeu o tom. Um avião carrega um libanês. Se Deus quiser, querendo, queira ou não. O meu amigo chorou pela China, como igual quem se diz diferente. Aberração vaca verde amarela, idolatrada, salve, salve a mata. O mundo todo no fundo uma coisa só. Foi a piranha quem comeu o boi. O diabo às vezes dá uma de bom. Meu pai chegou, pegou. Era o mesmo dia. Foi muito bom você pensar em mim. Sou brasileiro, coisa parecida. Acordo cedo porque o sol não dorme. Roube um pouquinho e eles te prendem. Roube o bastante. Te fazem um rei. Foi a maçã quem inventou a Eva. O otimista é quem mais engana. Já sei de cor o fim dessa novela. Ciranda, cirandinha, vamos todos nos danar. Alright, baby, diga 33. Que a minha cuca já perdeu.